beleza do mundo tá na cara do feio. A máscara da alma é o reflexo do espelho. Se debaixo da casca o coração mais quente grita, minha mente descasca a vaidade da vida. A beleza do mundo tá na cara do feio. A máscara da da alma, reflexo do espelho. Se debaixo da casca coração mais fingida, minha lente descasca a verdade da vida. Se no passo do voo todo o tempo se acalma, samba marcha em swinga, no balanço se esbalda, fotografa a beleza mais real que modelo. É que o belo do mundo tá na cara do feio. Tá na cara, tá na cara do tá, feio. Tá na cara, tá na cara do feio. Tá na cara, tá, tá na cara do feio. Tá na cara, tá na cara do feio. Tá na cara, tá, tá na cara do feio. Tá na cara, tá na cara do feio. Tá na cara. Tá na cara do feio. Tá na cara. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara do feio. Tá na cara. Tá na cara.